Janeiro. Galhão. Gente, a informação em curso é a Papá, aguarde de coordenação. Está Papá. Localizado no localizador, o gol no 648. Gol no 648, complete na LS angular de Torre 1, 186. Completará a final o gol no 648, 1023. Gol 333, chame seu travessista na frequência 1288, ao término 13325. 288, 13325, bora 333. Azul 4064, são tensões. Tá voando na Pro de Duna, azul 4064, e quem sai fazer o localizador. 47 tá o localizador, curva direita, pro A070, azul 4064. Pista para 2.000 pés, KNH1 no 0, no 1, reposto estabilizado, redução para aproximação. Já reduzido, tá curvando na Pro 070, descida 2.000 pés, o ajuste é 1 no 0, 1 no 1, azul 4064. 5097, controle 19935, 3193. 3193, poderia confirmar o nível? 360. Correto, chama quando pronto. Confirma o portão? Portão 5. Correto, chama quando pronto, portão 5. Então 3193. Chama, chama. Juliette Serra Tango, decolado aos 4-2, mantém pro até 3.000 pés. Vou até a liberação do controle, 119.35, bom voo. Rapaz. Juliette Serra Tango, chuva nível 080, saída Momo, aciona transponder 5573. Juliette Serra Tango mantém a proa até 3.000 pés. Vai matar ou vai confiar Momo? Mantém a proa até 3.000 pés, Juliette Serra Tango inicialmente, tem uma estrada para Porto Salvador. Confirma, você não transponde 5573, Juliette Serra Tango. Tá parado. Como que não recebo nem seu modo alfa, nem seu modo Charlie, Juliette Serra Tango. Tá parado, vamos ver. Estabilizou no localizador, visoca pista, azul 4064. Azul 4064, complete sinal ILS, o Gladitor 1186. 786, obrigado. E a Serra Tango, qual nível que eu estou usando no momento? 2.000, já dá para passar o reprofilo a 3. Gente, informo que ainda não recebo seu transponder, seu código de transponder. Tá! Não é nada, pô. Acho que eu vou. Faça o chefe seu transponder, Juliette Serra Tango. Azul 4064, ciente, continua a aproximação, aguarde pista livre, menos 1200 metros, 110 fechado. Tá ciente, completa a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ciente dos 1200 metros iniciais. Gol no 648, no solo 44, libere à direita, chame o solo 219. Libera à direita no 219, gol no 648. Até a próxima agendada aqui, até a cruzar pelo depois, já pode abordar aqui no estrangeiro. Vai bloquear acima de 3 mil pés, Sapa Tango Juliette, Serra Tango. É por isso, tá fazendo conversa, eu já vou fazer com você, vai passar acima de pergunta, vou Juliette Serra Tango. Cliente. Patrão de Salvador, João Alvão Juliette, no corredor forte, mil pés ADL. Boa tarde, gol no 648. No 648, taxi autorizado via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia para 01, gol no 648. Correto. No 40 grau 079. Livre pouso na 10, azul 4064. Cliente, autorizado agora a subida, nível 085, mantenha-se em condições visuais. Autorizado 085, Lu Alfa Juliette. Sabapapá, Lu Alfa Juliette, quando possível estimado para pouso na Lapa. Tori, só um minuto, Lu Alfa Juliette reportará em alguns minutos. Salvador, Papapá Zulu Alfa Juliette, estima Lapa ao 1957. 1957, grada Papapá Zulu Alfa Juliette. Alfa Juliette foi entendido, 1957, confirme. Afirmativo, 1957. Azul 4064. Eu sou 48, solo 219, Oliveira. 4064. Solo 219, obrigado. Solo Salvador, Azul 4064. Boa tarde. Boa tarde, Azul 4064. Taxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. E a Alfa, repórter Antônio Juliette, azul 4064. Azul 4064, ingresso Pátio 1, portão 08. Pátio 1, portão 08, Azul 4064. Serra Tango, só uma errada aí de saída do Serra Tango. Continua, aguardando a torre aqui. Oi, Salvador. Aguardando a torre aqui. Autorizado, direto do Serra Tango, que é a novembro ainda, Charlie. Tá bom, obrigado. A mensagem foi que o papai do nosso deu pra gente ser entendido. Quem chama o solo é o Papa Tango Kilo Quebec Serra? Afirmativo. É Tango Kilo Quebec Serra, prossiga. meia dúzia a bordo? Afirmativo. O Papa Tango que ele quebra de ferro encontra-se no pátio 5? Está pronto para a cópia? Para Morro de São Paulo, nível 045 autorizado. Decola da pista no 7, corredor axé, estreito mil pés, aguardando a liberação do controle. Primeira curva à direita, controle 119.35, acione o código 0123. Passa o filho Quebec Serra. Batango pelo Quebec Serra, restrito mil pés, corredor é chefes, aguarde a ascensão, aguarde a liberação do controle para acender ao 045. O cotejamento está correto para o acionamento táxi, chame a torre em 118.6, o ajuste 1019. Quebec Serra. Pauta 3193, pushback, acionamento, posição 5. Autorizado, reportado, 3193. Autorizado, vai chamar. Noroeste, cruzando nível 065, ascensão nível 080, é um Charlie 310. Zulu, Alfa Juliette, informa não está visual com trave. Gente. Paz, Lu, Alfa, Juliette, mantenha nível 065 em condições visuais, Lu, Alfa, Juliette. Mantenha 065, Lu, Alfa, Juliette. Salvador, Zulu, Alfa, Juliette, ative e mantenha 065. Gente, mantenha nível 065, Zulu, Alfa, Juliette. Informo que o tráfego agora está na posição de 12 horas, 3 milhas, rumo norte, cruzando nível 072 para nível 080. Zulu, Alfa, Juliette. Zulu, Alfa, Juliette, entre mais 9 logo com trás. Sim. Papa Paz, Alfa Juliette, livre ascensão nível 085, mantenha-se em condições visuais. Quando possível, estimado para Lapa Zulu, corrigindo, já tem o seu estimado para Lapa Zulu, Alfa Juliette, livre ascensão nível 085. Zulu Alfa Juliette, ciente, livre ascensão 085, Zulu Alfa Juliette. Papa Tango, Juliette, Serra Tango, quando possível, estimado para Serra Novembro e Charlie. Até a próxima hora. Então, confirme. Até a próxima hora. Gente, desde a próxima, ONU 9, ONU 0. Entendido, Juliette Satão. Controle Gol 1807, tem informação, Papa. ONU 807, autorizado a chegada a BOF, desde mantém a nível 050. 050 na BOF, ONU de Brasília, nível 340, formação em curso a Quebec, saída prevista, gole, transição ao FIC. Gole ao FIC. Decolada pista 10, vento no 50 graus 079. A linha decola até a 3093. Tiro Quebec C, reforma em linha de pronto. Zulu 807, transitando pequeno e desvia à direita, aqui na posição posse, para evitar a formação, bem em cima aqui na posição posse. Oi, Sente, estava ingressando no Peixoto Star. Pois, pode atuar o 38, posição 367? Autorizado. Obrigado. Uno 9, decimal 35, acione o código 5040. Correto, chame quando conta no portão 09. Chama aí, 7703. Tango. Tá, diretor EC. Chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45, Jet Serra Tango. Chame Controle, 1935 Controle, Centro 3193, obrigado, boa tarde. Plano Serra Vida 367, vou no 807. Gente, desce 040-1011, 367, voo 366, de forma estabilizada. O 807. Comandante estabilizado, 1807. Ativo após o 367, desce 2500, ao ajuste no 011. Gente, comprei o perfil da GPS da FADEC. Controle, boa tarde, eu tenho 3193. 393, controle na escuta, prossiga. Curvando à direita, perfil da Elblast. Controle, tá 3193. Prossiga. Curvando à direita, perfil da Elblast. Da área da Blast, pro de da El, 3193, vigilância. Pro de da El, tá, vigilância. Eu achei a meu pé, eu falo passando através do farol da barra, aquilo que é que serra. Ah. 4065, Campinas, 360, guarda de coordenação, somos em curso Quebec, saída prevista Gole Gonza. Gente, Gole Gonza, guardando cópia, azul 4065. Alfa Juliet é o controle. No Alfa Juliet é escuta. Ok. Chama o centro Recife 12685, alternando 12545. O Zulu Alfa Juliet. Zulu Alfa Juliet, centro Recife 12085, 12545. Eu atiro. Yeah.